sobre una cultura submundo. Pero debajo de esas piedras, debajo de esas cruces, respirando a través de túneles, el orgullo se niega a desaparecer. Thank you. maravilhoso.